agita camarada, todo mundo está dançando, todos estão curtindo, belas garotas ouvindo o som e também se divertindo, vários estilos diferentes na maior agitação, não importa sua gangue, preconceito não tenho não, não importa se é rap, não importa se é funk, faço o meu estilo, quero que todo mundo dance, dance, dance. Sexta-feira já começa, é dia de balada. Começa o baile, abre a roda, agita a camarada. Todo mundo está dançando, todos estão curtindo, belas garotas ouvindo e também se divertindo, vários estilos diferentes na maior agitação. Não importa sua gangue, preconceito não tenho não. Não importa se é rap, não importa se é funk, faço o meu estilo, quero que todo mundo dance. Não confunda meu conselho a respeito da curtição, cuidado com a atitude pra não se meter em confusão. Dance, dance. Dance, dance, dance, dance, dance.